Aí, cumpade, moro no morro, ao palmo da vala. E a vida aqui não é brincadeira. Gente rica sorri e não se abala. Mas quando o descaso volta, volta de outra maneira. Alvires, eu faço parte do morro, de um povo obcecado por justiça. Se colar, filho, eu tô junto, revirando a carniça. Pode ser péssima, mas reza pra ser boa notícia. O sociólogo traidor sumiu, só vou sorrir na missa de sétimo dia, que será televisionada pela TV do povo. O helicóptero sobrevoou o planalto e relatou: não para de chegar curiosos no local. Tudo indica que vai ter que construir tudo de novo. Nenhum tijolo eu removo dessa casa de caboclo, pedindo esmola uma cara e só levando soco. Chegou o início da revanche, da vingança do troco, de receber indenização é só pra compensar o sufoco dos 400 e poucos anos de miséria. Do quilombo ao descaso, esquecimento, favela 2000, conspiro, causa tormento, transtorno, Cleverson Carlos, Brasil. Repórter do povo. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal, só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental, moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal, só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental, Se liga aí, informa a TV do povo. Aluguel, telefone, tiveram os preços reduzidos. De novo, essa é a segunda baixa em 2 semanas de conflito. Na Câmara está em andamento mais um plebiscito, a expulsão definitiva dos ditadores antissocialistas. É fascista. O povo deixou de ser masoquista. O curso superior lhe proporcionou uma cela 3x4, procurando a coletividade para o mau cheiro. Barata, ratos, é fato. Não é boato, primeira página nos jornais. Em vermelho destacado, corruptos, nunca mais faço meu trabalho social. Eu sou adepto da esquerda, que reivindica honestidade, reparo por danos e perdas. Belícia, conspiração, informação é poder. Basta ter uma boa audição, um aparelho de CD. Aqui quem fala é Cleverson, de novo, de novo, para RAP Brasil, canal aberto, TV do povo. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal, só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental, Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal, só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental, Mais um comunicado da TV do Povo. O canal cultural acaba de comprar 80% da rede. Tchau, roubo na realização. A enganação já estava no limite. Anos de ficção acabam-se após o século XX. Investimento na burrice da periferia foi reprovada. A fome só sente quem não quer comer, pois foi erradicada. O Brasil está livre dessas oxigenadas, dessas rampeiras disfarçadas de mulheres educadas. Eu estou pouco me lixando. Céu não democrata, o presidente americano. Medo eu tenho de político, com gênio endiabrado. Mas vivemos num país plenamente socializado. Eu, como cara pintado, apoio a situação. Sou classe média negligente, ganho com a globalização. Encerramos nossa reportagem por excesso de esquizofrenia. Brasileira, acorde pra realidade, esqueça essa utopia. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal, só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental, Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal, só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental,